Afirmo, feedback acionamento, posição 11. Autorizado, 7652, chame táxi. Autorizado. Pesado, tá 3201. Passando Duna, completa LS, redução para aproximação, torre 118, meia dúzia, bom dia. Até daqui a pouco. 201. Web 6749, portão de número 5, acionamento na posição e posterior pushback. Autorizado acionamento, Web 6749, chama para push. Chamar para push, 6749, obrigado. Comodoro Web 57 no 7, autorização Galeão. Web 57 no 7, autorizado Salvador Galeão, 340 nível. Decolo na zero direita da Euleda Bidev. Em Bidev, Upper November 857. Guarulhos e Upper do... corrigindo. Porto Seguro e Upper do 16. Controle 119.8, transponder 5032. Autorizado para o Galeão no 340, a cena vai ser da Elgo, após Bidev, decolando da pista 10, primeira curva à direita, Bidev, ingresso na Upper November 857, até Seguro, após a Cândulo 16, até o Galeão, 798, controle, 5032, a transponder web 757. 7-7-7 está confirmando, da Euleda, após Bidev, chama push e acionamento. Da Euleda Bidev, web 757. Corre com 7652, 122 a bordo, 3, 4 horas, alternando Campinas, 7652, a transição tá muito ruim. 4 horas e não copiou o resto. 122 a bordo, alternando Campinas. Tá autorizado, Juliette Alfa, posicionado no zero, chama pronto. Altimetro no zero, no 3, 7652. Juliette Alfa, 1003, justificou 7652. Torre Web Jet 598, autorização, confins. 598. Pushback, o 6749. Torre Web 6749, pushback. O 6749 coordenando a equipe de solo após a passagem do Borg da Gorra da Guarda, tá livre, chame táxi. Passou 737 da Gorra da Guarda da Nato, autorizado, chame táxi, 6749. Escuta 3201 no solo de Salvador, ao 58, repórter da Juliette. Atrás da Juliette. Dois a cópia, Alfa tá gritando. Cópia. Cópia 5898. 5898 autorizado Salvador Confins 340, decolo no zero direita, da Euleda Bridge, controle 119.8, transponder 5034. Autorizado nível 340 para Confins, decolo no zero curva direita, da Euleda Bridge. Controle 119.8 e o transponder 5034 ao 589. 5898, chama o puxa acionamento. Tá. Azul Juliette. Afirmativo, 3201, espera o puxa BR 09 da Gol no 05. Após ela finalizar e ficar livre, Juliette, ingressa para o portão 08. Sente, após estar livre, direto para o 08, tá? 3201. Pode esperar pronto com 7652. 7652 da Gol, autorizada a decolar 10, vento 090 grau 059. Ali decola com 7652. Opa, Alfa, tá juntando copia? Autorizado, Salvador, Porto Seguro, uma centena, decola no 7 direita da Euleda, controle 1 no Não, 8. Zona 0263. Oito na posição 03, pronto, pushback ao seu lado. 5898 está livre, 03, chame táxi. Chama táxi. Torre, então, 3201, pode continuar, entrar aqui nessa na Juliette. Afirmativo, se o gol já livrou, afirmativo, ingresso Juliette 08. Seguinte. Oi, confirma, chatinha, 52 livre decolagem? Livre decolagem, mesmo, 090 grau, 059. Obrigado, Wesley. Falou. Bom voo. Bom descanso, hein? Falta mais duas. Opa, bom voo aí. Afirmativo, Alfa, Tango, Tango, direito. 97, direita, Coral. Salvador, web 7177 no portão número 4 para possibilidade de atendimento. 5717 aguarde, número 2 do setor. Aguardando. 52 decolou de Salvador ao 03, controle 119 decima 8. 198, 0592. Alfa Tango Tango, ingresso, repatriado e pronto. 7652, passando 1500, Beto. Gol 7652, contato radar, decolagem, submantenha nível de voo 360, saia 0. 360, sem restrições, subida da EL, 52. Taxi Web 6749, 129 a bordo, 4 horas e meia, alterna com 20. 6749, taxi à direita, Juliette Alfa, ponte 010, chama pronto, altimetro no 0 no 3. 0 no 3, Juliette Alfa, chama pronto, 6749. Direcionamento de habitação. para o táxi, Webjet 5898, estamos com 79 a bordo, 3 horas e 15 de autonomia, alterna o galeão. 5898, com o número 2, ponto de espera, seguindo o voo da companhia, autorizado, Índia Alfa, ponto de espera no 0, chama pronto, ativa no 0, no 3. Gente, prossegue o número 2, ponto de espera no 0, 5898. Ponto de espera pronto, 6749. 6749, ali decolo no 0. Vento 090 grau 059. Ali decolo, 6749. Então. Bora, Mar. Valeu, obrigado. Quanto espera o 5898? Ele mantém no 0, 5898. Ele mantém no 0, 5898. Pode confirmar a previsão de ação de saída para o 777? Dael Leda Bideve. Não, saí daqui de Salvador, eu quero ir embora. Mal criado. O 6749 decolou 09, controle 19, decimal 8. 98, bom serviço. 57 no 7, que liga o Xbeck acionamento sanitário. Objeto 6749, contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 340, saia da EL. Boa da EL, 340, 5749, obrigado. Decolagem autorizada no 0, vento 1 centena com 59. Livre decolagem no 0, 589. 7652, chame centro Recife, 128, decima 8, alterne 125, decima 1. 28825, gato. Controle 5898. Objeto 5898, contato radar decolagem, submantenha nível de voo 340, saiu da El. Subindo 340 da El, 5898. Lima levar para passar. Do Adael, 5898. Matei a saída, o objeto 5898. Matei a saída. Curvar e liberar o eixo. Salvador, muito bom dia, objeto 5808. Objeto 5808, autorizado, Salvador, Goiânia, 340, Lefa, direto Zambi, direto Dogna, direto, se coluna 0 direito, sai da Lefa. O controle em 1998, funciona 5062. Objeto 5808, autorizado, para Goiânia, nível 340, Lefa, Zamba, se cola da 10, Lefa, 198, 5062, transponder. 5808, chama por estacionamento. Salvador, objeto 5717 com 125 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia alterna com fim. Taxa autorizado, Indy Alpha, ponto espera 1-0, chama pronto, altímetro 1-0 no 3. 1-0 no 3, chama pronto, ponto espera da 1-0. Whisky Foxtrot Lima, livre decolagem 1-7, vento 090 graus 059. Corrigindo, Alpha Tango Tango 1-7, decolagem 090 graus 059. Lima tem, 5-7-1-7, Lima tem 1-0. Lima tem, 5-7-1-7, não é? Guarda esse Foxtrot Lima. Whisky Fox Lima agora está livre, ingresso 1-7, a porta nela e pronto. Alfa Tango Tango decolou 1-4, controle 1-9, decima 8-0. 198, obrigado, bom dia. Alfa, muito bom dia, o papá, papá, Alfa Tango Tango na saída Coral. Papá, Alfa Tango Tango, contato radar decolagem, submantém nível de voo 1-0-0, saída Coral. Acessão para 100 Coral Alfa Tango Tango. Sete, livre decolagem 1-0, vento 1 acendendo com 5-9. Livre decolagem 1-0, 7-9. O objeto 6749 chama em centro Recife, frequência 128.8, alterne 125.1. 288.251, obrigado, bom serviço. O 5717 decolou 117, controle 119.8. 198, boa. Gente, mantém a posição. Objeto 5717 decolado, Natael. Objeto 5717, contato radar, decolagem, submantém a nível de voo 340, saia da EL. 340 da EL, Web 5717. Webjet 5717, voe na proa de Dael. Voar na proa de Dael, Webjet 5717. Chame centro Recife, 128.8, alterna 25.1. Foi pro 5898, 1288, quase secundário, hein? Alterne 125.1, o objeto 5898. 251, bom. Pedindo autorização de reboque do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. Afirmativo, reporta na saída do pátio 3. Sente, ó. Catango, Whisky, Foxtrot, Lima, decolou 119.